Shaolin shadow boxing and the Wu-Tang sword style. If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Do you think your Wu-Tang sword can defeat me? On guard. I'll let you try my Wu-Tang style. Bring the motherfucking ruckus! Bring the motherfucking ruckus! Bring the motherfucking ruckus! Bring the motherfucking ruckus! Ghostface, catch the blast of a hype verse. My clock burst, leaving a hearse. I did worse. I come rough, tough like an elephant tusk. Your head rush, fly like Egyptian musk. Aw, shit, Wu-Tang Clan sparked the Wixen. However, I mastered a trick just like Nixon. Causing terror, quick damage, your whole era. Hard rocks is locked the fuck up. I found shot, PLO style, hazardous. Cause I wrecked this dangerous. I blow spots like Waco, Texas. I watch my back like I'm locked down. Hardcore hitting sound. Watch me act bulk and tear down. A little bit tight asshole. Songs going gold, no doubt. Boa noite, amigos, ouvintes aí do Mark Experience. Estamos de volta aí com o volume 4. Como prometido, hoje vou rolar aí na segunda metade da entrevista com Horst Nasser, DJ, marombeiro, filósofo e todas aquelas outras coisas que eu falei no outro programa. E grandemente aí ao lado de DJ Google, do programa A Hora do Cavalo, o qual eu tenho o imenso prazer de comunicar que está prestes a voltar triunfalmente. E tudo isso por minha causa, né? Que fui buscá-los lá no anonimato. Estavam lá totalmente esquecidos. Os únicos a ouvirem eles eram eu, talvez algum amiguinho publicitário aí do DJ Google, mas era bem obscuro, né? E eu, como fez o Run DMC aí com Aerosmith, trouxe eles para sucesso. Infelizmente, eles são um pouco arredios, como esses, tem um pouco dessa síndrome de vira-lata que você passa, você vai tentar fazer um carinho, passa a mão na cabeça e o bicho te morde, né? Morde a sua mão. Então essa Hora do Cavalo, eles ao mesmo tempo que prestam um tributo aí ao Mark Spears, tratam de denegrir, ocasionalmente ameaçados, como estão se sentindo nesse momento, né? Que eu estou invadindo o território deles aí, e com muita propriedade, por sinal. Mas é isso aí, Hora do Cavalo, maravilhoso. Estou emocionadíssimo aqui, tá voltando. Então não percam, fiquem atentos aí ao link à direita do blog que tem Hora do Cavalo / Macaco, minto, Hora do Macaco / Cavalo. Pois como explicado no último programa, o Cavalo era uma edição especial feita para agradar aí a mentalidade avant-garde, direi Google, família Hatches em geral, né? Então fiquem atentos aí que em breve vai rolar. Hoje, ao contrário do último programa, que foi curto e com poucas músicas, eu decidi forrar essa porra de som, além dos que o Nasser escolheu, porque eu tô achando que essa merda aqui tá ficando muito... vamos ouvir a entrevistinha, dar a risadinha. E a parte importante, que é o som, o nego tá pulando. Então, vou colocar mais ainda, pra dificultar o trabalho aí de quem quer ficar ouvindo a minha voz, né? Vou enfiar a música goela abaixo mesmo. Essa mensagem é especialmente pro Leonardo Mota. Vem reclamando, perguntou se eu gostaria que ele tivesse um programa e ficasse colocando Blackmore's Night, Rhapsody. Então, cara, respondendo a sua pergunta aqui, não gostaria. Mas não é pelo fato de que você está colocando música, mas é pelo fato de que eu tenho bom gosto e você não. Então, esse tipo de música que você vai colocar não vai acrescentar em nada, né? Você, enquanto eu tô aí pesquisando música folclórica, viola de 10 cordas, você tá ouvindo Bruno e Marrone acústico. Então, eu queria pedir aqui do fundo do meu coração que você abra um pouco essa sua mente, tentar entrar alguma coisa de bom aí, né? Tô me esforçando aqui para selecionar só petardo. Então, abre a mente, relaxa, cara. Para de pular programa. Dá uma apreciada. Então, eu vou começar o programa aqui. E esses dois sons aí eu vou dedicar pro meu amigo Mota aí. Que insiste em gostar de coisa ruim. E eu tô tentando ajudar ele. Então, esses dois sons vão pra você. O primeiro, o som de uma banda chamada Hello Hammett. Hard rock, bem funkeadão, norte-americana, da área, da região metropolitana de DC. E o cara, o vocalista dessa banda, inclusive, morreu esse ano. Era um cara bem... Parece que ele tocou com o Link Ray aí no final da na década de 50, começo da década de 60. Depois lançou Hello Hammett, tocou com outras bandas, mas foi sempre bem obscuro. No final da vida dele aí, parece que ele, a única coisa que ele fazia era dirigir o táxi dele, né? Antes disso, ele dirigia o táxi e tocava à noite. Mas enfim, faleceu aí em janeiro desse ano. Então é uma boa oportunidade para lembrar esse grande disco aí do Hello Hammett, chamado Hammer. Se vocês tiverem a oportunidade, recomendo. Disco maravilhoso, muito bom. E na sequência eu vou rolar som do Pink Fairies, chamado Do It, que foi regravado depois aí no começo da década de, no final da década de 80 pelo Henry Rollins com a banda dele aí, né, depois do Black Flag, e fez do som, bom, não fez famoso, é um pouquinho, mas a original é do caralho. Inclusive eu comprei aqui essa semana a revista Mojo e tem uma outra versão desse som, que é mais punk 77. Como eu sou mais hard rock mesmo, eu vou rolar essa versão de 71, que me agrada mais. Então, com vocês aí, Hello Hammett e Pink Fairies, e na sequência já vou cortar para entrevista com o Nasser. Até daqui a pouco. Hard to bear, you give me fever. Well, when you kiss me, fever, when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Hey, sun lights up the daytime. long time ago. Do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. falar alguma coisa aí dos seus anos de speak. De história, porra. Meu, a gente era um engraçado, né, cara? A época do Cabeça de Teta, imagino que tenha sido... Porque, pô, foi bem produtiva, né? Vocês fizeram filme, saiu da esfera musical. Foi muito além, né? Tiveram performance na rua. Virou um grupo de intervenção, cara. Ficou uma coisa meio cordel do Fogo Encantado. Fogo Encantado, né? Exatamente, cara. Virou um cordel, mano. Foi bonito, cara. Eu gosto disso, mas acho que a história do Rio aí deve ser... Puta, deve estar no topo, viu, cara? O quê? A nossa viagem pro Rio de Janeiro? Eu acho que sim, mano. Eu acho que eu nunca ri tanto na minha vida, mano. Em boa parte aí, acho que o elemento essencial foi o já citado, né? O Macaco Hat. Teve o Breg, teve o Medo de Buceta, teve... Que mais, cara? Você tá louco pra falar esse negócio aí? Né? Pô, fala, eu sei que tá, merda, mano. Né? Sei que tá, tô ligado, mano. Fala aí, você é essa aí. Você sonha com essa história aí, mano. E outra que eu gosto, eu sempre gostei lá dos caras, né, mano? Da cara do pessoal cara. O pessoal é gente finíssima. Né, Rio de Janeiro também é especial, né? É um tesão, viu? É um tesão. Tem um cheiro diferente. Eu tenho muita rivalidade, assim, sei lá, quando eu penso em futebol, assim, daí eu não gosto do Rio de Janeiro. Mas... Você prefere... Mas eu prefiro... Você respeita mais o Corinthians, por exemplo, do que Fluminense, Flamengo? Puta, boa pergunta, viu, cara? Porque pra mim, daí bate muito a coisa... Pra daí bate muita coisa pra mim de São Paulo, mano... São Paulo tem que apavorar, cara. Eu discordo nessa parte. Sei, mas cara. Mas eu tenho simpatia, assim, eu acho bonito, assim, o lance Flamengo e tal, cara. Não, o que eu não gosto mesmo, cara. Acho que é Minas Gerais, cara. Daí eu não gosto, cara. Lugar meio estranho. Eu não gosto de nada lá, aliás, cara. Não gosto das pessoas, não gosto do time, não gosto de merda nenhuma lá, cara. Nossa, mano, o cara. Meu, Cruzeiro, mano. Vou tomar no cu aquela bosta lá, cara. Nossa. Legal você abrir seu coração, assim. Ah, valeu. Acho válido. Qual que é essa tua relação aí com o Santos, né? Com o futebol. Eu acho bem... É uma das facetas aí do Horse que eu mais aprecio. Eu vim a descobrir tardiamente, né? Eu acho que a gente, enquanto tocou junto, nunca falamos de futebol, né? A gente não compartilhou isso na época? Cara, eu não me lembro, acho que não, cara. Acho que foi uma coisa... Talvez... Você era meio... Você tá ouvindo? Final, ali, né? É que acho que você era meio anti-futebol na época, né? Ah, o caralho, tu que é. Você era meio anti-futebol, tu né? Tu que é. Futebol era... alienava, né? Era um lance meio assim que você falava. Você que era o feminista aqui. Quem era feminista aqui? Eu? Você era feminista, caralho. Eu tô ligado e todo mundo sabe. Então, aqui eu não faço. Pô, eu não faço dublê, velho. Nunca fiz média com ninguém. Ali, eu gostava de Supertramp e falava abertamente. Enquanto você tinha que falar uma bandinha obscura de skate rock de 85. Supertramp o quê, velho? Que pega é caustic, sei lá o quê. We'll be right back. de volta aí. Acabamos de ouvir aí 15 minutos de hard rock japonês dos anos 70. Pra mostrar que quem manda nessa porra aqui sou eu. E eu vou rolar o que eu quiser, quantas vezes eu quiser, até quando eu quiser. Então, puta som, velho. Essa primeira banda que eu rolei aí foi o Blues Creation, o som chamado Atomic Bombs Away. E, aliás, bomba atômica aí era um dos temas favoritos desses caras, né? Não só do Blues Creation, como do Flower Traveling Band, que foi a última banda que rolei agora. Mas entre as duas rolei um som aí do Speed, Shink and Glue, que, como o próprio nome da banda diz, tratava basicamente de drogas, né? Os japoneses gostavam muito de se drogar e fazer essa música desagradável em alguns círculos, mas que eu adoro. E, por fim, rolei aí um som do Flower Traveling Band, que pra mim é a melhor banda de rock japonês dessa época aí, disparado. Inclusive aquele cara lá, o tal do Julian Cope, que todo mundo paga um pau. O cara é fã de Kraut. Escreveu um livro aí sobre rock japonês. E no final ele coloca uma lista dos melhores discos japoneses de rock de todo tempo, todos os tempos. E coloca Flower Traveling Band junto com o Speed, Shink and Glue. É, como os dois melhores álbuns. O Satori do Flower Traveling. E o... esqueci o nome aí. O do Speed, Shink and Glue, que é o mais famoso. Como os dois melhores da época, ele tá totalmente equivocado nisso, porque o Flower Traveling Band é absurdamente superior em qualquer sentido que a gente possa pensar aqui. Melhor banda disparada, eu adoro esse negócio. E esse som que eu rolei, na verdade, nem é do Satori, que é mais um... parece mais como um disco meio conceitual, assim. Todas as músicas são meio conectadas. Inclusive tem um filme daquele diretor escroto, Takashi Miike, que ele usou o disco inteiro de trilha sonora. É um negócio interessante. Mas esse som que eu rolei tá no álbum Made in Japan, se eu não me engano. E esse som se chama Hiroshima. É, tem uma letra animal aí sobre criançada derretendo. Criançada derretendo no meio nas pedras aí. Coisa bem agradável de se pensar. Não, o disco é bem intenso mesmo, coisa fina. Então agora aí vou rolar, continuar a entrevista do Nasser. E ele fala as bandas que ele vai, todas as bandas que ele vai rolar, só que eu não vou colocar na ordem certinha, né? Não vou esperar ele falar da banda pra rolar, ou enfim. Vocês conseguem ver a ordem depois aí no site, a ordem dos sons que rolaram aí no programa. Mas aí eu vou deixar com o Nasser aí. Falou. Mas e aí, fala aí um pouquinho. Uma bosta, hein, mano? Pelo amor de Deus, cara. Porra, cara, história com o Santos. Primeiro, cara, eu acho assim. Não, um cara que torce pra um time e o pai torce pra outro, eu não consigo entender. Começa por aí, cara. Então eu acho que, cara, então o time que você torce é uma espécie de carga genética. Que você, né, você carrega, né, e que você tem sempre que tá prestando devoção pra essa porra, cara. Sem dúvida. É, manter a família alinhada lá, cara. Então não tem essa, cara, de filho não filho torcer pra outro time, né, livre-arbítrio, vai se fuder, mano, você tá louco, mano. Tá, então tá no sangue, cara. Meu, foi no primeiro jogo que eu fui do Santos, cara, eu tinha 5 anos. Pô, então você imagina, isso aí foi em 82, cara. Porra. Foi um Santos e Vasco no Morumbi. Olha só, hein, cara. E eu acho que devia ser o brasileiro, né, cara? E esse. Então eu lembro, cara, e vale a pena de descrever o que aconteceu lá, cara. Porque meu pai me levou. Você já me contou isso aí, tem a ver com chulapa, né? Não, cara. Aliás, 82, o Xolapa tava no Santos? Não sei, 84 ele tava, acho que era. Sim, depois, sim. Né? Não sei se ele tá no São Paulo, né, sabe quem? Não era possível. Mas o Santos ganhou, naturalmente. Agora, a gente tava lá, né? E eu comecei a reclamar pro meu pai. Eu era, pô, eu era uma criança, né, cara? Que eu queria... Eu tava com sede, cara. Não, eu queria beber água, mano. E... Daí nisso, tava pedindo meu pai, abriu meu pai. Porra, cara. Me virou um santista, né, cara? Eu lembro da cara desse fita até hoje, mano. Eu que era um cara meio... Tinha uma, um porte meio bavariano, sabe? Tem um bigode, assim, né? Um cabelo loiro, escorrido pelo ombro, né, cara? Daí o cara, ele chegou e... Ele ouviu, né? Eu implorando pro meu pai me dar água, né, cara? Uhum. E daí ele me ofereceu um gole de cerveja, cara. Foi uma cena mais bonita, assim, que já teve na... Né? E mostra muito, assim, o que é a torcida do Santos, né, cara? Que é um... Que é uma espécie de exército, né? Onde cada um tá ligado lá ao outro, né? Pronto a defender as cores, né? Desse reinado tão bonito, né, cara? Bonito. É uma coisa honrosa demais, mano. Foi a primeira vez que eu fui no jogo do Santos, foi a primeira vez que eu tomei cerveja, cara. Do caralho mesmo. E aí? Então, daí... Acho que quando começou a aparecer a coisa mesmo mais explosiva aí do futebol, foi quando eu tinha uns 12, 13 anos, né, cara? Que coincidiu simplesmente com a época mais obscura do Santos, cara. Guga. Então, Darcy. Só que eu tenho um carinho enorme, cara, por essa época, né? É. Exatamente por causa dos personagens, cara. É. Todos eles grandes guerreiros, né, cara? Grandes guerreiros. Então, é. Agora o cara mais memorável pra mim foi o Neizinho, mano. Neizinho, que isso é. Grande Neizinho, substituiu o Guga, né? Gol. É, o matador de gambá, né? É o Guga Gol. Aliás, eu tava naquele jogo do Guga, do Morumbi, do que sagrado? Ele fez um meia bicicleta. Exatamente, cara. É, eu tava nesse, meu, eu tava nesse jogo, cara, eu chorei tanto, mano. Meu, puta, cara, que pra mim, meu, ganhar do Corinthians, assim, era o... Ainda é, né? Agradável, né? Coisa mais... É muito mais que isso, né? Isso daí, pra mim, me deixa... Muda radicalmente o meu estado de espírito, né, cara? Mas radicalmente mesmo, cara. Me faz me sentir mais confiante, né, cara? Quando o Santos vence, eu saio confiante, né, cara? Quando vence qualquer jogo, meu... o Corinthians? Não, quando vence um classicaço desse, assim, é foda, cara. É. Tem que vencer clássico, cara. Tô cagando pros outros aí, cara. É, semifinal aí com o Palmeiras. Meu, foi foda. Pior que eu tava vendo só com os palmeirenses lá, cara. Pode crer. E quais foi um troço maravilhoso. Mas você gosta aí desse elenco atual? Você gosta do Madison? Roberto Brum? Pô, eu adoro o Madison, cara. O Madison, nossa, é o cara mais fodão, né? Eu admiro a coragem dele de ter aquela tatuagem no braço, cara. Aquilo é lindo demais, né, cara? Acho que eu vou até... Puta, aquilo é lindo, cara. Aquilo é um... O cara é um quadro vivo, mano. Uma obra de arte que anda, mano. Cacete, mano. E o jeitinho dele falar, cara. Os dentes tudo dele, podre. Cara. Meu, é foda, cara. É um cara que é um cara de verdade mesmo, mano. É, né? Pô, ele representa muito. Acho que se ele ficar aí mais uns 2 anos no Santos, ele vai virar ídolo, mano. Não, esse time do Santos, cara, ele tá me lembrando muito... Bom, ele tá, de uma certa maneira, levando adiante a tradição do Santos, que foi de sempre se basear muito na molecada, né, cara? Da vila, né, cara? Dos caras que vêm da base mesmo, cara. Pode crer. Então, agora, tem uns fitas lá que estragam a coisa toda, né, cara? Quem que tu não gosta? Nomeadamente, né? Bom, Cléber Pereira, pra mim é um merda, mano. Pra mim é um merda. Tu não gosta? Eu quero dar um tiro na cabeça dele, mano. Pô, coitado, não, o cara tem seu valor, pô. Porra, mas você viu o último jogo do Corinthians? Foi meio foda. Corinthians? O cara perdeu, pra mim, o cara perdeu de propósito aquilo lá, cara. É. Perdeu de propósito, cara, porque tá chateadinho que a galera dá atenção pro Neymarzinho, pro Ganso, cara. E não é mais só ele o cara, né? Você gosta dos moleques? Muita... não, gosto. É muita vaidade, né? Muita vaidade, cara. É uma fogueirinha. Mas... Então, meu, a galera, os vaidosos tem que sair do Santos. Quem Santos não dá espaço pra isso. Do quê? Quem mais tu não gosta ali? O Fábio Costa eu gosto, cara. Que ele ficou meio abalado depois daquele frango que ele levou do Palmeiras e vacilou nesse jogo também, cara. É, né? Mas escreve o que eu tô te falando, cara. Meu, domingo, quais a coisa pode virar, cara. É, você acha? É, acha, eu acho que a coisa pode virar. Mano, os bichos vão lutar, cara. Os bichos vão lutar, cara. Meu, eu peguei uma camiseta aqui que tá escrito "Eu acredito". Eu acredito, cara. Você comprou a camiseta? Você comprou essa porra? Comprei, cara. Legal, velho. Uma camiseta do Santos escrito "Eu acredito", mano. Bom. Eu queria muito ir lá no Pacaembu, né? Eu vou tentar até o último momento ver se eu consigo ingresso, que até agora não consegui, né, cara? É, tem que ver aí com a torcida jovem. Você viu lá aquele... Chega com aquela imagem lá, velho. Aquele desenho que eu te mandei, a torcida jovem. Mano, vem, bota, cara, isso no teu blog, por favor, cara. Vou colocar. Vou ilustrar, vou ilustrar a nossa... essa edição aí do Mark Experience com o gol do Guga, o Madison e aquela imagem linda da torcida jovem. O que você gosta daquela imagem lá, cara? Oi? Por que tu gosta tanto daquela imagem da torcida jovem? É, porque não tem essa de torcida que tá lá pra promover a festa, torcida que tá lá pra dançar carnaval, dançar samba, mano. Vai se fuder, mano. O Santos é tipo o West Ham do Brasil, cara. Tipo só os hooligans, mano. É, né? É pra tretar, cara. Lógico que é pra tretar, mano. Você acha que é pra quê? Pra fazer samba, mano? Fazer carnaval, mano? Se fuder. É, tem que se fuder, mano. Não, concordo contigo nisso aí. Pra tretar na rua mesmo, cara. Yeah. aí dos sons que você vai rolar aí pra gente, né? esse bando de stoner genérico aí que tu gosta. Então deixa eu ver aqui. Na verdade, cara, eu tô pensando até, eu vou colocar um bloco aqui pra deixar o programa mais temático também. É. Vou colocar um bloco aí com uns stoner genérico aqui de tem vários aqui, pululando. Tem vários, né, cara? Eu tenho uma inveja de você, cara. Você foi ver uma das minhas bandas preferidas, que é o Sword, né? É, foi ver. Que é o ápice, é o ápice. Eu não acredito que vocês não gostam, cara. Meu, é igualzinho o Sleep, cara. Não faz sentido vocês não gostarem. Ah, igual, pô, não força a barra. Meu, cara. Você e o Raposo lá, fica fazendo gênerozinho, mano. Porra, cara, meu, Sword, meu, é muito bom, cara. Fala aí, o que é que você vai rolar aí? Então, cara, eu tinha separado um monte de música. Mas você falou pra botar os genéricos, né, cara? Não, de forma alguma. Se você quiser, pode até escolher dois blocos. Aí aqui é totalmente legalizado, vale tudo, cara. Você pode... Democrático. Totalmente. Então, se você quiser até fazer dois blocos, sinta-se livre. Então tá. Então, eu vou dar um... O espaço é seu, Eduardo. Então, cara, eu tinha pensado em colocar o Cactus... Certo. Que acho que é o som que eu mais gosto do Cactus, que chama Evil. Que tá... Acho que o disco que chama Restrictions. Certo. Deixa eu dar uma de... Rádio Cavalo aqui, cara. Deixa eu ver os dados aqui, cara. Pera aí, cara. Segura aí, mano. Conta um pouco aí o que você anda fazendo aí no doutorado, cara. Agora é a hora que você tá tentando virar o jogo, virar a mesa, né? Conta um pouco de você, mano. Ah, cara, eu tô Tenho... Puta, não sei. Você tá com saudades do Brasil? Um pouco, cara. Quando eu leio coisas como... Da gripe suína. Não da gripe suína. Coisas a respeito do Brasil aí, né? Vejo o Roberto Brum dando entrevista. Vejo uns vídeos do Clodovil. Saudades. Dá saudades. Hoje eu vi aquela briga do Clodovil com o Carrossé. Cara, deu uma saudade do caralho. Vou te falar sério. Deu uma saudade do caralho. É, cara, que francamente, mano, teve umas épocas aí que eu fiquei fora um bom tempo, né, cara? Eu ficava indo e voltando, cara. Sim. Europa. Cara, mas sempre... a Europa é mais fria. É Europa, mais fria, cara. É, pode ser. Agora, meu, eu ficava meio sempre, chegar uma hora e ficar desesperado pra voltar, cara. Sim. E eu cheguei à conclusão, e hoje eu sou um grande entusiasta do Brasil, né, cara? Que aqui é o melhor lugar do mundo, cara. Você considera um nacionalista? Sim, me considero. Mas mais do que um nacionalista, um regionalista, cara. Eu sou um grande defensor das bandeiras de São Paulo, cara. Do estado de São Paulo. Boa. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Acho uma coisa maravilhosa. Porque você gosta do litoral bastante, né? Sim, amo, cara. Amo, cara. Santos, cara. São Paulo é autossuficiente mesmo. É, então... Não sei, às vezes eu fico pensando em você, fico meio preocupado, meu. Eu entendo a tua preocupação, porque é difícil mesmo. A gente tá aqui... É difícil mesmo. O Brasil, ele tem essa energia diferente. A alegria do povo. Puta, é muita alegria, né, cara? A forma harmônica de se resolver todos os problemas. Eu gosto muito disso. Eu gosto da cordialidade do brasileiro, cara. Exatamente, o homem cordial é... O homem cordial, mano, falou tudo. É essencial. Ele é... Cordialidade da colônia, cara. Fundante. Isso daí, negócio, eu acho uma delícia isso, cara. Eu gosto de ser tratado bem, sabe? I don't wanna say goodbye, mama, but look at the way you É, sei lá, você vê isso daí, tem uma coisa engraçada, né, cara? Você escuta as bandas de hard rock de setentona, assim, todas têm essa pegada meio funkeada, né? Sim, é o genérico da sua época. Então, é o genérico da sua época, cara. Uhum. Meu, daí toda essa merda aí começa a chegar na Alemanha, daí na Alemanha vira krautrock, cara. É. Aquele bagulho, meu, é legal, eu gosto de krautrock, cara. Uhum. Vai ficar aquela coisa, meu... Mais reto, né? Você não consegue, eu não consigo me identificar muito com aquilo lá, cara. É. Sabe, eu quero ouvir um funk, mano, sabe? Eu quero ouvir um negócio, meu, pegada, né, cara? Com alma, né? Com alma, cara, tem que ter alma. Então é isso, cara. Onde o bicho que melhor representa pra mim o outro lado da moeda é o austríaco, cara. O austríaco? Nunca vou esquecer. O outro lado da moeda, do brasileiro, você disse. Isso, é o outro lado. É o lado sombrio da humanidade, cara. Sim, por quê? É a tristeza, cara. Meu, eu uma vez eu tava em Viena, cara. Isso daí representa bem como são os caras lá, né? Pô, chegou um fita e me deu uma ombrada, né? Pô, daí você começa aquela coisa, né, cara? Você é brasileiro, né? Você fala, ô, velho, vai tomar no seu cu, mano. Ô, parceiro. O cara... Não é que ele pegou, deu uma olhadinha, assim, e continua andando, né? O cara, simplesmente, ele não... É de uma indiferença convicta, né, dos caras. Então... isso me fez pensar muito, né, cara? Uma outra etnia que eu não gosto também é dos austríacos. Não gosto. Sim. Então, aí te ensinou a amar... seu país. É, mas eu gosto da Bavária, cara. Mas hoje você fala mais abertamente que ama o seu país, sem vergonha de represálias aí, né? De outros tempos. Mano, eu adoro, cara. Só acho a bandeira feia pra cacete, cara. É, meio feio. Que me incomoda, eu tenho um problema com a bandeira do Brasil, sim, cara. Mas e aí? Então, cara, tô vendo sons aqui. Então é isso, tem o Evil, que é um som do Cactus, que tá no disco Restrictions, que é de 71. Esse é um som que eu vou tocar com certeza. Daí olha quantos som eu tinha separado pra você, cara. Um monte, hein? Nossa, cara, tem quase tipo, uns 15 sons, cara. Você sabe que eu gosto disso, né, cara? É legal isso, cara. Vou fazer o programa inteiro com o som teu, exceto o meu bloquinho de genérico de Atlanta, aí eu coloco as musiquinhas aqui que eu quero, mas vou deixar na tua mão aí, já que tu tá... Não, eu vou dar uma peneirada aqui, cara. Ó, um dos sons que eu queria tocar também é um som do Traffic, certo. Que tá no disco de 68, que acho que é o disco homônimo, né? O som chama Who Knows What Tomorrow May Bring, deve ser, que não tá incompleto o nome. Certo. E esse disco é o disco quando o Traffic ele dá uma mudada, né? Porque antes é aquele primeiro lá, como é que é o nome, Marx? Você que também é um cara, um schooler. John Barley Must Die, alguma coisa assim? Né? Não, essa ideia é depois, mano. Eu acho que é o Mr. Fantasy. Eu conheço só aquele lá, na verdade. É, que daí é um psicodélico legalzinho, assim, mas quando a coisa fica foda mesmo. É nesse disco aí, cara, de 68, mano. Ah, no homônimo. Não, é no outro, é isso. Que daí ele fica muito parecido com o Free. Que daí eu também tinha separado aqui pra tocar. Do Fire and Water? Obviamente o som Fire and Water, que é um dos sons mais fodidos de toda a história do rock and roll, cara. Puta, eu adoro esse disco também, cara. Puta, mas eu ouço tanto esse disco, cara. É relaxante o negócio. Puta merda, a coisa mais, meu, é muito bem feito, cara, tem o peso na medida certa, não é forçado, cara, mas é muito... E é uma banda, de certa forma, subestimada, né, por pessoal que não conhece a fundo mesmo, o pessoal procura não conhecer porque... Acho que o pessoal não conhece direito, né, cara? Eles ouvem a All Right Now, acham que aquilo ali é tudo e acabou, mas esse disco aí, a All Right Now, por exemplo, ela é um... bem diferente do resto do disco, né? Ela é o... combina perfeito. Ela é mais popzinha, assim, né, cara? Mas é do caralho, é um também é muito boa. Pra mim é o final perfeito pro disco, mas ele é destoa todo o resto. É, não, então eu piro também, cara. Então eu vou tocar o Fire and Water do Free. Certo. É, que tá no disco, Fire and Water. A única coisa que eu fico triste é do Coiso lá, o vocalista, como é que é o nome mesmo? Ah, velho, sei lá. Ô, oh, caralho, meu, todo mundo sabe isso daí. Pera aí, que eu sei sim, deixa eu pensar aqui. Tá no Queen, cara, tá cantando Queen agora. Paul Rogers, Paul Rogers. É, Paul Rogers, cara. Pode crer. Não, me deixou triste justamente ele tá cantando no Queen, né, cara? Porque a banda que eu... Puta, acho que a banda que eu... Junto com o U2... Mais bosta. Eu acho que é a banda que eu mais odeio no mundo, cara. Odeio aquela merda, cara. Sempre odiei, desde pequeno, cara. Eu também não... quando era criança, não gostava nem um pouco. Aí, depois fiquei mais velho, ouvi alguns discos aqui e ali, mas eu não ouço. Sério? Você gosta do Bohemian Rhapsody? Acho que acha legal esse... Não. Se rolar na rádio, eu deixo rolar, tranquilo, mas não é uma banda que eu ponho um disco pra ouvir, eu não tenho nenhum disco. Você gosta do lance meio falseto, né, no vocal? Cara, eu acho o Brian May um dos guitarristas mais toscos da história do hard rock. É muito, sério mesmo? Muito... Tudo que é guitarrista paga mó pau pra ele, mano. É, mas eu acho os solinhos dele é muito bons, cara. Olha o solinho de... I want to break free. Esse troço é muito. Oh, aliás, nossa inteligência. Subestima a inteligência do ouvinte fazendo uma merda daquela. Diga. Justamente. Isso aí. Uma coisa que eu esqueci de comentar, cara. Como é que vai ser o seu estilo de guitarra no Smoker? Já que. É, eu acho que vale a pena aí você. Aproveitar para divulgar um pouco. Introduzir esse grande projeto aí que a gente tá, tá no forno, né? Mais de 10 anos. Sim. É o Smoker, para quem não conhece ainda, apesar de já estar sendo difundido por aí, é uma banda. É um projeto paralelo aí envolvendo o Eduardo Nasser, que estamos ouvindo agora no momento. Eu, um baixista aí. Como é o nome dele? Dudu? Não. Não, mano, o Pedrinho, só que ele, qual que é o apelido dele mesmo que a gente tinha inventado? Ele é um misto de Tupac com vendedor de coco, mano. É, exato. É, exatamente, cara. Ele é um cara meio do funk, assim, vai ser legal, cara, dá uma swingada. É, vai pôr a alma, né, aquilo que a gente quer, né. Soul, total soul. Muito soul. E a bateria, a gente não tem baterista ainda, né, tem? Não, cara. Tem um cara que eu conheço que ele toca bem pro cacete, viu, cara? Eu falei do projeto aí, que chama Bruno Funk, B-Funk. Pô. B-Funk. Soa perfeito, vai cair como uma luva. Mas aí a ideia é fazer um som... Enfim, pegar o que há de melhor aí no Stoner genérico. Exato, cara. E levar pra um outro degrau aí, fazer... Então, meu estilo eu acho que vai ser um pouco de... Diria que nos sons acústicos. Sons acústicos vão ser bem Led Zeppelin. Então, Jimmy Page... Vou copiar abertamente. Na hora de fazer os solos... na hora de fazer os riffzão, vai ser... Tô pensando em pegar um troço meio diferente aí. Algo meio Black Sabbath. Assim. Ah, legal. Eu pensei que você tá numa onda meio folk rock. Shout out.

Eu ouvi, inclusive o Fox falou pra mim que você, quando você tá em casa sozinho, você gosta de ouvir rock. O pessoal aí do movimento neo-folk, né? É. Malu Magalhães. Não sei se você ouve a Malu, mas... É. Ele falou que você tem um certo interesse aí nesse movimento. Confere? Confere. Eu acho legal ela. Gosta da Malu. Você gosta de Los Hermanos também, não? Porra, cara, vou te falar que eu acho legal, viu? É. Você ainda agora não, eu tô brincando, sério. Cara. Meu, Los Hermanos, eu esqueci de mencionar, com uma das bandas que eu tenho mais... que tem mais nojo mesmo, cara. Sei. Mano, meu, o Piro naquela história do Chorão lá, cara, que ele deu... deu um cacete naquele bosta lá, cara. Você tem que entender, cara, que eu cruzo uns idiotas igualzinho aquele estereótipo lá de imbecil lá que... daquele Marcelo Camelo, né, cara? Pô, eu cruzo todo dia, né, cara? Meu, eu cruzo... É, os caras de barbinha, saca, cara? Sei. Falando bosta, cara. É, né, meu? Dá vontade de agora, colocar um cara, Pantera, meu... e arregaçar os caras, né? É, o Charlie Brown eu gosto, cara. É de Santos? Eu gosto. Santos, tem aquele som lá, cara, muito bom, lá, aquele último lá do skate lá. Porra. Tá ligado? Não, mas qual que é o nome? Tem vários clipes que tem skate. É um lá que tem um... sei lá, cara. Escritório na praia. Não. Fugiu, cara, mas tem um ritmo bonito, hein? Ainda é com a banda nova lá do... Ah, com a banda Charlie Brown. Não, com a banda antiga tem um som que é bem... Dinosaur Jr., cara. Lugar ao Sol. Sabe essa? Muito bom. É bem Dinosaur Jr. a parada. Não, caralho, mano. Meu, Chorão é mó roots, mó das ruas, cara. É foda. Santos, né? Santos no... Santos total, mano. Anda Santos lá no canal 4, né? Exatamente, onde tem a Praça Palmares aí, mas... Santos não tem como dar origem a uma coisa como Los Hermanos, por exemplo. Exatamente. Existem certos... Los Hermanos é da onde mesmo? É do Rio de Janeiro, né? Ah, tá. Acho que era o Rio de Janeiro, mas... Podia ser de Minas Gerais, por exemplo. É, enfim, cara. Tá tudo errado naquela bosta lá, cara. Tá tudo errado. Aliás, hoje a gente tá vivendo numa das maiores crises, né? Da música, né, cara? Uhum. Porque você fica meio perdido. E eu me sinto meio constrangido mesmo, né? Entre essa coisa garage, mod... É feia de... meio cachorro grande, tá ligado? Sim. Coisa boa. E do outro lado você tem essa safadeza folk rock. E tudo isso daí se junta... você tá fora aí, você tá acompanhando? É, bem lateralmente. Eles se juntam todos na Rua Augusta agora, cara. Ah, é? É uma coisa... É fascinante, né? Porque uma cultura de música inaudível que, sério, cara, acho que tá, a gente tá revivendo os anos 80 do Brasil, assim, cara. Rock anos 80 brasileiro, saca? Tá, acho que tá pau a pau, né, cara? É, bem escroto. Os anos 80 assassinaram o pouco que tinha de bom. Você gostava de banda de rock anos 80? Daquele Brasil? Não. Azusa. cara é puta cabeça aí, né, velho? Você tem... Tinha umas poesias foda dele. É que nem o Legião Urbana, né? Tu pode até não gostar do som, mas, pô, o cara era muito cabeça, velho. Tu tem que... Eu piro naquela letra dele em italiano lá, cara. Que ele fez pro amante dele, não? Alguma coisa assim. Um troço desse aí. Você tem que respeitar... O cara era muito cabeça, né? Ele é foda, né? Cazuza também era um visionário. É que ele era mais inquieto, né, o Cazuza? ele era bem agitado mesmo, mas... We'll be right back. que você ia falar. Vamos voltar para as. Vamos continuar dos sons aqui, cara. Então, eu já falei o Cactus, o Traffic, Free. O Free. Isso aí dá um bloco já. Já dá um bloquinho, né? É. Daí vamos ver aqui. Outra banda. Quer que eu faça uma banda, um bloco mais de coisa atual? Cara, deixa eu só acrescentar uma banda, cara. Que no eu tava. Bloco anterior? Era um trunfo que eu tava guardando pra hora do cavalo. Mas acho que eu vou ceder pra você, que eu pirei muito no seu blog, cara. Fico honrado, cara. Fico extremamente honrado. Paguei mó pau aí, cara. Paguei mó pau pra você, tá ligado? Então, eu vou acrescentar aqui o Protein Bros. Opa, tá na coletânea. Psychedelic Minds. Sim, eu tenho esse som. Cara, do caralho. Simplesmente acho sons mais animais, né, cara? Eu adoro essa porra, cara. Fudido, mano, fudido. Então eu vou acrescentar o Protein Bros. Que, aliás, eu procurei depois, meu, não tem nada, zero dessa quem é a de banda? Informação dessa banda, né? Acho que deve ter lançado algum compacto. É uma pena mesmo. É, muito bom. É. Daí, pode botar mais som? Por favor, cara. Daí eu tinha separado aqui, saindo um pouco do lado porradaria, assim, pra um lance mais sofisticadinho, né? Certo. Que é o. Pera aí, cara. Que é o som do Pretty Things, que tá no disco dele, que é o Parachute, que é de 70, e chama Cries from the Midnight Circus. Pode crer, maravilhoso. Isso é maravilhoso, né, cara? Acho que depois você. Vale até a pena você contar a historinha aí, não sei se você vai falar, cara, dos sons. Historinha dos caras, as brigas que não, a historinha é mais desse disco aí, cara, porque esse disco ele foi gravado meio na esteira do Abbey Road, né, dos Beatles. Pode cara crer. Então, cara, acho que foi com o mesmo engenheiro de som. Foi isso, né, o Pretty Things chegou lá pela cena e eles começaram a tentar fazer uma imitação dos Beatles, né, cara. Mas eles fazem um troço muito muito deles, né, cara? Tem uma identidade muito da banda, né, cara? Pode crer. E tem esse disco, cara, que é o Parachute, que não é tão mencionado, né? O pessoal normalmente se refere mais ao SF Sorrow, né, cara? Que também é do caralho. Mas esse daí eu acho que tem um clima muito álbum branco. Abbey Road, é o mesmo engenheiro de som lá que gravou o Abbey Road, né, cara? Pode crer. Então, puta, eu adoro esse som, cara. Então, vou rolar aí também, cara, se você deixar, né, cara? Por favor, cara, espaço é teu aqui, cara. Conta historinha, escolhe música. Quero que o Brasil saiba um pouco mais essa joia, essa pérola escondida que. Cara, você é uma joia rara do Brasil. E escondida, né? Obrigado. Tentando escavar um pouco aí e compartilhar com o resto do país. Contente de saber que eu tô no teu coração, assim. Pô, cara, não preciso nem falar isso. Mas e aí? Aí, de outros sons que eu tinha separado. Daí a gente vê se dá tempo pra tocar. Tem o Rare Earth. O som é o I Just Want to Celebrate. Funk de branco, acho que é umas melhores bandas aí no gênero, né, cara? Tem várias bandas de funk de branco, né? Funk meio rockona, né, cara? Sim. Mas o Rare Earth é legal, cara, porque era uma banda da Motown, né? Meio que a única banda que. Sei lá, que acho que era de branco, né? Da Motown. Deve ser, né? Então, tem esse som aí que eu adoro, cara. I Just Want to Celebrate. Daí eu tinha separado uns stoner genéricos, cara. Legal. Eu sabia que você ia. Legal, legal. Daí eu. Um é o Weed Eater. Weed Eater, sim. Esses caras, eles eram do. Como é o nome da banda anterior deles? Não era o. Caralho, tá dando branco aqui. Você já foi no show deles? Nunca. Mas a banda anterior, acho que. Não era 16? tinha uns caras do Sixteen aí no Believer, alguma coisa puta assim. Puta, cara, não sei, mano. Mas é, é genérico, bem NASA mesmo. É. Mas e aí? Então eu vou tocar um som que chama Time Surf, certo. Que tá no Sixteen Tones. Uhum. É, daí eu tinha separado um som do Torch. Que viu no show? Geral. Eu, você viu o show? Porque eu não gosto da banda. É, eu achei fraco. Eu gosto do resto, cara. Certo. Tem umas coisas meio fugazes, eu acho um saco fugaz. É, tem um vocalzinho meio cantadinho, né? É, é. Mas esse som eu acho muito foda, que é o Mentor. Você deve conhecer, né? Não conheço. Genericaço. Genericaço. Deve ter visto lá no dia que eu vi o show, mas é. Porque tinha um monte de. Tocaram várias bandas um dia, e aí o Torch foi uma das primeiras. E aí deve ter ouvido lá. Cara, achei uma merda. Mas. Mas você tá falando que esse som é bom, eu acredito, porque eu nunca ouvi isso. Esse som é legal, esse som é legal, eu gosto dele. Mas e aí? Daí eu tô entre dois sons aí, cara. É, um, que é do Trouble. Certo. Que eu sei que você... Maravilhoso. Naturalmente adora, né, cara? Idolato. Que tá no Simple Mind Condition, que é, o som chama Mind Bender. Certo. E daí tem um outro som, cara, que é genérica pra caralho, cara. Certo. Que chama Dirty Boy. Do... que é do Mississippi Sludge. Já... Mas é legal pra caralho, mano, esse som, cara. É, eu tenho essa porra aqui que tu me recomendou uns 2 anos atrás, sei lá, eu baixei esse negócio. Tenho aqui. Ouvi algumas vezes. Umas 2 vezes. Mas é. Não é, não é ruim, não. O pessoal vai gostar, acho. Não, daí não sei, cara. Daí a gente escolhe entre. Você quer tocar os dois ou fica muita coisa? Fica muita coisa. O quê? Os dois blocos? Não, fica tocar as duas bandas, o Trouble e o. E o vamos tocar tudo, velho. Foda-se. Ah, foda-se. Então arregaça aí o tempo. Fazer um programa de 3 horas. Especial, né? É, foda-se. Quem quiser ouvir, ouve. Quem quiser, eu vou ouvir sempre e vou me deliciar. Isso aqui é um arquivo pessoal, cara. O que importa é a gente, né? Exato. Foda-se o ouvinte. Se é que ele tá aí, né? Mas é. O que mais? Acabou aí? Você tinha separado, não? Garimpou? É, acho que tinha umas outras coisas, mas acho que não vou tocar nunca. Por acho que tá bom. É? Então tá bom. Não. Já era. Maravilha, cara. É. Não, depois não vou tocar muita coisa porque pra dar mais tempo aí da sua participação, porque foi mágica. Foi muito, né? Adorei, velho. Também. Hello, this is a correct call from County Jail. We'll be right back. Opa, estamos chegando aí ao final do Mark Experience 4, com o resto da entrevista do caríssimo Eduardo Nasser. Não consegui rolar nesse bloco final aí o som do Torch, que ele comentou, porque eu nem tenho essa merda, nunca nem tive coragem de baixar esse negócio e ele esqueceu de me passar esse som aí. É, então eu vou providenciar e vou rolar no próximo edição, na próxima edição aí do Mark Experience. Faço um bloquinho genérico, sono genérico. Inclusive achei meio ridículo da parte dele ficar com vergonha de assumir esse negócio, porque é pra se orgulhar, pô. Tem nada de errado em gostar de um bom riff poderoso. É, então, em homenagem a ele, talvez até passe a tornar, faça disso uma parte constante aí do Mark Spears, criar o bloco Nasser, onde eu só rolo stoner genérico. Então, no próxima edição aí do Mark Spears, eu vou fazer o bloco Nasser e já coloco o Torch da gente. Então, vocês ficam agora aí com o finalzinho da entrevista do Nasser, que ele manda uma bonita mensagem de paz e amor para todo o Brasil. Aquele abraço, fiquem com Deus. Te amo, cara. Pô, também te amo. Você quer mandar uma mensagem final aí pra todo o pessoal que tá ouvindo a gente? Mandar um oi pro meu filho aí. Nesse momento eu deixo ele numa creche bem legal que tem perto aqui de casa. É. Ele tá gostando. Menino. É, até vai. Aos poucos ele vai aprendendo, mano. A encarar a dura realidade, mano. E. Pô, legal então, cara. Só isso? Só, estamos aí, mano. Pô, perfeito. Muito agradecido. O que foi? É nóis, tá ligado? Pô, velho. Muito agradecido aí. Em breve a gente vai fazer o programa conjunto. Envolvendo é, todos. Vai Macaco Spirit. Macaco Spirit. Macaco Spirit. Vai sair coisa boa daí. E o Deleuze Ibirapuera vai estar lá, não? Cara, acho que não, cara. Ele tá meio de fora, assim. Ele não faz mais parte. Ah, é? Mas voluntariamente ele cresceu? Não, que a gente vai deixando meio de lado, assim. Quem não tem mais afinidade com as músicas que a gente escuta. Entendi. Você sabe? Sei, ele tá... A atitude madura que a gente conserva desde... desde... imemoriais. Isso, exatamente. É, o cara começa a escutar o som, daí não. Puta, daí fica foda, bicho. Daí. Não, é isso aí. É, que nem o Renato, cara. Meu, o Renato, mano, não dá mais, cara. Tu nunca mais viu? Ah, tá de fora, mano. O que que ele ouve? Roots? Sepultura? Ah, cara, deve ouvir música étnica, cara. Deve ouvir música de restaurante étnico. E só fica falando de paiacã e. Paiacanha e Raoni, essas porra de índio. Você tem problema, né, com a população indígena? Pô, eu não gosto de índio no Brasil, não, cara. Não gosto, cara. Não gosto de essa porra de trocar espelho, cara. Trocar espelho? Bom, vamos encerrar aí, né, cara? Legal, mano. Pô, valeu, cara. Saudade, pô. Também tô com saudade, cara. Você não ia fazer alguma coisa aí agora, não? É, eu vou fazer. Eu vou numa festa agora. Festinha? É, festinha. Colezinho, cara. Pensei que você tinha um filho agora. Que porra é essa, mano? Você... Bless your neck, back, baby. Yeah. Respect, dude, Paul. All right, peace. Peace. Word up, Wu-Tang in the house. So, man, yeah, a lot of people, black people into y'all. I guess they could, you know, feel, you know, the realness. The, you know, when they could feel a vibe. And I think hip hop. That's what I be telling a lot of people, and a lot of record promoters, and a lot of artists. I mean, it's like, you know, it's something. It's music that you gotta touch and feel. You know what I'm saying? And I think that comes across. I think that comes across well in the video. I think probably when I haven't seen y'all live yet, I'm waiting for the chance. But I'm pretty sure that's probably what it's like. You know, you probably really get into it. And they can hear it. I guess you hear it in your voices when you're saying the rhymes. Yeah. I mean, what would y'all say your style is? It's our secret. Never teach the Wu-Tang. The best protect your neck.